Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa de casa e abre a torneira, vem fazer topo. Quem for menino, tira o sapato e vai brincando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânico zeta, pânico zeta. Vai começar o pânico zão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu braço. Hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro. Nosso Robert de hoje é Alexandre José Martins. Alexandre tem 18 anos. Alexandre mora em Jundiaí. Jundiaí. Ele faz FATEC. Oh. O que é FATEC? Faculdade de Tecnologia. Faculdade de Tecnologia. É onde chique. Fica FATEC? Em Vale. É importante a faculdade? É tipo um MIT, sabe? Massachusetts Institute of Connecticut. Sério? É, uma estadual. É federal, né? Não, estadual. Fala. Então fala. Já que você é o cara da FATEC. Já que a FATEC é a fodona. Fala da FATEC. A FATEC é uma universidade estadual, tá em todo o estado, um ensino muito bom. De qualidade. Então quer dizer que você é fludiano? Vai ser um. É isso que você quer dizer. Porque se fosse um cara simples. Galera, eu faço faculdade, ponto final. É, se a faculdade fosse já falou que faz FATEC. Nem falar, eu faço FAP. É. Tipo, eu faço ITA, né? É isso que você quer dizer ou não? Não. Ou ele gosta de mim. Muito prazer. Ai, boa, boa. Tá aqui, ó. Muito bem. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. As pessoas mais inteligentes costumam algumas vezes gostar mais de mim, eu não com sei. Certeza, com certeza. Exatamente. Mas mesmo estando em minoria, eu agradeço a todos. É. Muito obrigado, viu, Alexandre? Oh, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Zé Bilabong. É. Zé Bilabong, beleza? O Zé Bilabong chega na hora. Desculpa, é o patrocínio. Fica lá, foco, não for o próximo, a sequência entra. Nossa, velho. Começa meio-dia aqui. Desculpa. Já começa meio-dia e meio, por causa do horário político, né? O cara chega atrasado. É o trânsito, só falar, viu? Gabiru, vamos às informações, Gabiru. Notícias, Gabiru. Vamos lá, Gabiruzinho. Calá. Cruz segura o Chelsea na Transilvânia. É Chelsea. Cruz. Como chama o técnico? Cruz. Calá. Cruz. Olha que voltou. De onde é que tá isso? Ah, você muda aqui tudo, Gabiru. Eu não mudo nada. Não. Não, leia direito aí, Gabiru. Vai lá. Próxima, vai, Gabiru. Hollywood derruba preconceito com personagens homens sexuais. Certo? Homossexual. Não é homens sexuais, é homens. É não? Não, então, é desculpa. Homossexual. Vai, Cris, encerra o jornal. Você ouviu? Não. Gabriel News. Tá ruim, hein? Palavras de otimismo como o bebê gigante. O famoso 16 toneladas. Minha brachola de 15 reais. Não consegue nem falar, infeliz. É da roupa de fogo de artifício. Essa aqui é pro meu amigo Marvin Luz. É grife. Criar filhos é como jogar videogame. A fase seguinte é a mais difícil. Quem você convidou? Ouve, gravida. Hoje aqui no Pânico, Jota Quest. Opa! Gatinhos! O Jota Quest vai estar lançando um novo single chamado La Plata. Álbum do mesmo Plata. Nome. La Plata queimada. Exatamente. E nós temos uma violinha aqui para Amanda cantar. Boa! Pato Fó. Vamos cantar hoje. Pato Fó. Hoje vamos. Tem piada aí, Gabiru? Vamos lá? Vai lá. Tá. Porque são vários pontinhos amarelos na parede. É um pandango de alguma coisa. Aranha. Yellow ou alguma coisa. Hã? Vai, fala o que são. Fandango alpinista. Entendeu? Que gostoso. As mulheres da lente. Carça. Arriba. Boludo. Carça. Cacarça. Boludo. Carça. Arriba. Cacarça. Boludo. Carça. Boludo. A bailar. Leve senos en dos, la gin, cacá. Leve senos en dos, la gin. você já pode acessar. Ah, atenção para você da internet, eu já mandei arrumar aqui o negócio. Tá bichadinho. Da Vanessa Camargo, porque muita gente entra direto aqui. Como o meu computador aqui, entrava Vanessa Camargo. É parecido. Agora, todo dia tá entrando a Vanessa Camargo. Aí eu pedi Paulinho, pra arrumar. É parecido. Que acho que deu algum bizil lá. Não é, todo dia vem, entra Vanessa Camargo. É, convidada há um mês já, é. Todo dia ela é. Isso é vírus dos fãs. Não é vírus, não. Isso aqui é um erro. É um problema. Que os caras estão tentando arrumar aqui agora. Isso, acertar. Mas você, pra entrar certinho, tem que ir na página da principal lá. Não adianta você ter aquele... Ah, sei lá. É Vanessa Camargo, é um problema seu. Eu não tenho nada com isso. Você também está incomodado, entra em outro site. Isso. Vá pro inferno. É o seguinte, já temos vários comentários aqui de Douglas, de Lucas, de Florianópolis. Todo mundo aqui mandando suas perguntas, porque lançando o novo CD, aqui está, senhoras e senhores, Jota Quest. Cachorrada. Aliás, o Jota Quest hoje está apenas com o Flauzino e com o Paulinho, porque evidentemente o resto não trabalha. O resto só vai na festinha da MTV. Os vagabundos, né? Tomara que pegue uma diarreia na festa. Mas, você ainda viu um conselho comigo aqui, ó, solidário aqui. Viemos juntos. Quero você vir sozinho também, né? Sozinho. Logo mais feio. Cadê o Túlio? Eu sabia que você ia perguntar. Deixa o Túlio pra lá. Ele não veio com medo assim. Não, ele tá se preparando pra mais tarde, né? Vocês estão depilando. Vocês estão concorrendo lá hoje? Estamos não, concorrendo não. Era um bebê. Não, bebê. Bebê que é a melhor parte mesmo. A gente vai... Vou apresentar um prêmio lá, melhor videoclipe e tal. Mas a gente não conseguiu finalizar o videoclipe a tempo e da nova música, e aí não rolou, mas nós vamos lá na festa beber assim mesmo. Porque precisava estar no ar o videoclipe. Bom, a música saiu agora. É, a música saiu agora, o clipe ficou pronto há 10 dias e eles, a data era agosto, final de agosto, não deu tempo. Muito bem. Vocês montaram isso tudo. Você tá com filho agora. Eu tô. Você parou com a balada, disse que você virou pai. Tá tranquilão. Não dá mais discoteca. Tipo, lembra que eu te falei? Dá uma calmada, né? Você pegava lá aquelas... Acabou lá agora. Filho, tá muito carioca vai ter agora. Carioca vai. Vai ser papai. Eu encontrei com o Carioca, encontrei com ele, tinha acabado de saber que ia ser papai. É, e eu também. E aí agora, vai nascer agora, não é? Vai nascer, o dele vai nascer agora. Agora, é. E o seu? A Nina fez um ano agora. Um ano? É. Nina, qual foi o momento? Gracinha, cara, porra. Qual foi o momento que você, quando... Caiu a ficha? Exatamente. Qual foi o momento... Que eu tinha virado papai? Exatamente. Cara, velho, foi... Você passou a dar importância pra vida. Não, quando o neném nasce, Deus escreve certo pelas linhas tortas. Você tem 9 meses pra se acostumar com a ideia. Exatamente. 9 meses. Você não queria também. Eu não sou 9 meses tranquilo, porque a mulher vira outra mulher, né? Você se assustou. Você tem que acostumar com um negócio, é uma loucura. Mas você se assustou. Fiquei sabendo que ia ser pai dia 24 de dezembro, 10 horas da noite, antes da ceia de Natal. Véio, então foi um negócio muito legal. Puta, foi foda. É. Só fui conversar com meu pai direito, uns 3, 4 dias depois, só nós dois. Eu falei, pai, e agora? Funciona, meu filho. Trabalha. Agora. Trabalha. Agora você... Você, né? Vira homem, né, bicho? E o cara é fornecedor recebe umas visitas lá. É. E aí, quando é que você... Cara, eu tô muito feliz, cara. Pô, é realmente um negócio bacana mesmo, faz muito bem pra gente. E as coisas são realmente importantes, mudam, né, cara? A gente começa a ver tudo de outro jeito. E tava bom, né, cara? Tô com 36 anos, tava com 35, tinha feito farra pra caralho. Né? Também não é assim. Você sempre foi um cara. Uma boa. Um cara bacana. É, mas farrista. Vocês pegavam. Quando eles pegavam. Lembra que a gente fazia o caldeirão? Que eles pegavam. Direto. Ai, que horror, hein? Porque eu sempre. A van saía lotada. Não, e saía numa categoria. Saía estilão. Ninguém nem percebia. Flauzinho, a gente nem viu o Flauzinho. Os caras sempre. Vocês sempre fizeram na encolha. Piano. Punha mulher até dentro da guitarra. Piano, as bailarinas do Luciano Huck em todas. Ixi, ali. Olha a cara do Flauzino. Mas é bacana. Ter filho é bacana, porque quando você tem filho, você não imagina como é a vida sem o seu filho. Não tem jeito, né? Muda totalmente a vida da pessoa. O Paulinho também é papai. Quantos anos tá? O meu tá com 2. Tá com 2. A gente tá se divertindo, cara. É legal. O meu vai visitar. Muita festinha de criança. É. O pai da Nina viaja, o meu... Vai lá visitar. Você acredita isso, velho? Tá vendo só? Não. O primeiro que pegou. A Nina recebeu visita duas vezes aqui. Quem? O mesmo, a mesma pessoa. Eu falei, peraí, quem que é? O filho do Paulinho fala, ah, não, não tem condição. Artuzinho é bacana. E isso tem mudou limite. Alguma coisa na banda, no futuro, no que você quer a partir de agora? Ah, cara. Vai virar um Fábio Júnior, cantor assim, comando. Rock and roll continua, isso aí não para. Não, a gente tá tudo uma boa, cara. A gente acha que a gente fica mais responsável, com mais preguiça de noite que não vai levar a nada. Entendeu? Você tem um ponto, um porto seguro pra você voltar, você quer voltar pra casa. A gente não queria voltar pra casa. Agora eu quero voltar pra casa, tenho vontade. Casa não, mansão, né, que eu sei. Não, não é nada. Mas tava falando, Flauzinho, vocês fizeram 300 shows ano passado, um negócio louco, a turnê até onde vai do último CD. Como é que você faz, você vê tua filha pouco, então, velho? Não, mas aí agora, a Nina, nós estamos, esse mês é mês 10 já, né? Então a Nina nasceu... E a gente ficou muito em BH esse ano, fazendo o CD, tocando no fim de semana. Mas você tá tranquilo, Boleta, a gente tá há quanto tempo já fazendo isso? 12 anos que a gente tá na estrada, todo mundo já se acostumou com essa vida. Quem lembra a primeira vez que vocês vieram aqui com aquelas perucas? Lembra? Lembra? O óculos. Nossa, fomos tão zoado. Vieram com as perucas. Era o Zé Pedro hétero. Zé Pedro, galera. Agora o cara é papai. Nem falar. É bacana, é legal. Não, muito bom ser pai, cara. É. Muito bom. Mas é mudar o time de volta ou vai ser aquela coisa estranha? Porque vou esquecer de tudo. Vai ter isso ainda ou vai mudar o mundo? Não, a gente continua tocando As Dores do Mundo e Encontrar Alguém até hoje. No, nos shows. Minha eu, vida, todo mundo encontrar alguém. Ele cara tá só... hoje. É, não, ele tá na Marola. Eu sei porque ele tá assim. O chapéuzinho dele. Ele foi ver o show. Depois eu conto. Ele tá assim. Foi ver o show da Madonna. Isso, tá aí, é nada bem. Vi Diego e Paulo. Aí se encontrou, né? O sonho dele é ver o show da Madonna. Eu tenho uma pergunta. Bando de bibas. Tem uma pergunta. Manda lá. Tem uma pergunta. Me fala uma coisa. Quando um cara que nem você, um cantor pop de sucesso, vira pai. Dá preguiça do cara compor, tipo, ah não, vamos compor isso amanhã que eu tenho que ir pra casa, ver DVD com o filho, ou continuar com a mesma garra de antes? Como é que é isso? Ah, cara, não, né? Não, ontem rolou uma parada gozada, eu acho que você nem sabe. Chegou o horário, tem ensaio, né? Tem horário. Ontem a gente tá ensaiando. E a coisa mais difícil é cumprir o horário. Ontem tava todo mundo lá no horário, só o Rogério não tá. Cadê o Rogério? Pô, cara, o cara tá tomando conta da filha dele, que a mulher dele saiu e saiu com o carro dele, não tem medo dele. Isso vir. Aconteceu mesmo. E aí ontem ele tava de boa. Balai, ficou lá. John Lennon. Atrasou um pouquinho, mas. O John Lennon parou de. Quando ele teve o segundo filho lá, o filho da Yoko. Chegou. Ele parou, ele nunca mais compôs nada e ele virou dono de casa. Dono de casa. Cozinhava, lavava pratos. Ficou 5 anos sem fazer nada. A Marília aí. Só limpando fralda. A Marília tá ali, ó. Cadê a Marília? Tá ali. A Marília tá aqui, ó. Volta a boca. A Marília. Pergunta. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Silveirinha. Tudo bem, Rogerinho? Nossa. Faz tudo tempo bem, que eu não te vejo. Só na moral? Última vez que eu vi ele. Hoje ele tá. A última vez que eu te vi foi numa festa fechada na Das Lu, não sei se você recorda. Pegou uma bartender, inclusive. Que cuspia fogo. Ele fica até sem graça, mas essa história é fantástica. Depois eu conto. Você lembra da bartender que você pegou? Na verdade, ele queria beber. Falou fácil, extremamente fácil. Cheio de piadinha. Eu queria saber o seguinte, como é que foi a experiência de tocar no Rock in Rio Lisboa, em Portugal? Conta um pouquinho pra gente. Cara, foi muito legal, né? Foi a primeira vez que a gente... Bom, os outros Rock in Rio a gente não participou, obviamente. E rolou de ir lá pra Portugal e foi muito legal. Tava o Até Onde Vai, um disco foi lançado em Portugal, de verdade. E a gente tocou na primeira noite do festival. Tocaram com Santana, né, Santana, Roger Waters. Amy House também foi. E o Rui Veloso, que é uma espécie de Lulu Santos, Caetano, de lá. Credo. Aí, dá o misturado isso. Assim. Credo, Lulu. Você misturou forte. De Portugal deve ser esquisito, você misturou forte. Travessos. Não, assim, você é o cara solo, né? O cara solo, tá com uma obra extensa lá e respeitado lá. E pra nós foi muito bacana, estrutura top de linha mesmo. A gente chegou, foi super bem recebido, porque o Rock in Rio é feito pelos brasileiros mesmo, a família Medina, foi muito especial, foi importante. Na tua noite era Roger Waters, Santana e tal, abrimos o festival na tarde, assim. Foi o primeiro show do Rock in Rio 2, né? Rock in Rio Lisboa 2. Foi muito bacana. Rolou tietagem com Santana, fotinho? Rolou tudo. Aí tava lá Sting, tava lá, a gente foi lá com o cara. Vovô Sting, né? Da Bengala, né? Vai ter mais aqui no Brasil? Parece que vai ter no ano da... Bom, agora com o dólar a 2014. No ano da Copa? Não, agora do jeito que tá o doleta. O dinheiro agora vai ter 70 mil vai. Shows. Muito tá bem. Fácil. Vocês ainda fazem show no Axé Moai, Porto Seguro ou pararam? Velho, se nós vamos fazer o Réveillon desse ano no Axé Moai, no Axé Porto Moai. Seguro. Tá marcado já, Réveillon. Mas aí mistura com o Cupali Washington, essas coisas, ou vocês fazem... Não. A gente toca na Chamoá duas vezes por ano, sempre. E, pô, é legal porque... Quem tenta lá é o Pelé, né, bicho? O que é isso aí? Pelé. A Chamoá é uma balada. Uma daquelas... Em Porto Seguro tem vários... na beira da água ali, né? E o Chamoá é o maior deles e tradicional, tem um palco bacana. Você toca pra 10 mil, 15 mil ali direto. Eu vi vocês. É tipo uma barraca de praia, mas mais bacana, né? Ah, o quiosque! Você não tem noção, tocar num quiosque, um universitário. O cara vai passar o Réveillon no quiosque. Tá gente. Tomando café. É o quiosque, não. Toca quebra tudo. E vai levar filho ou não? Não, mas tem terra. Festa de formatura a gente toca também. Festa de formatura, casamento, batizado. Não, você não toca de barraca de praia. Toca, velho. Vocês gostam de axé? Tem cascada? Não, é o que eu ouço, não. Mas você não faria um disco com a Joelma que nem o cara do Paralamas? Cara, o Paralamas pode fazer o que quiser, né? O Paralamas tem uma história fantástica. Mas a onda deles terem feito ali foi porque o Herbert, os meninos sempre pesquisaram novos ritmos, batidas e tal. E aquela onda ali do forró, não gosto, não ouço, não é a que a gente ouve. Mas aquele ali tem muito, o Herbert gosta muito daquela parada. Alagados, cara. Foi uma busca por isso aí e virou um grande sucesso. Mistura do rock. Foi quando o rock brasileiro, pela primeira vez, fez alguma coisa com fusão de música brasileira. E por isso que eles foram atrás daquilo ali, com Chimbinha e tal, aquela onda ali. O Paralamas faz isso. E a gente fica buscando mais lá fora, né? E o Herbert vai no... na raiz do negócio aqui do Brasil. Isso é importante. Aquilo é um projeto da MTV. Vários artistas fazem essa... O negócio é Coca-Cola, né? E a junta o mais louca, assim. Os caras lá tocaram com Chitãozinho Chororó. Não sei. A gente não sabe. A gente tá pensando, queria fazer com, sei lá, com o Zeca Pagodinho. Sabe? Isso é meio com a galera do samba, ou com alguma coisa assim. Ou então com o Malboro, sei lá. Fazer uma zona. Fez com o Nath Roots. Sepultura e Padre Marcelo. É mais complicado, né? Mais complicado. Sepultura e Padre Marcelo. Só uma piadinha pra lá. Ia ser bom, né? Eu queria saber, eu tenho uma pergunta pro Paulinho, velho. Queria saber do Paulinho por que você largou mão do Lata Véia, filho. Você fazia umas carroças nervosas lá, né? Nervosa. A oficina continua ainda? Continua, a oficina tá lá em BH e tal. Eu fiz 2 anos ali daquela parada, a gente começou aquilo ali, né? É, então. Foi uma loucura, né? Meio um overhauling, meio um... É, overhauling brasileiro. Porque era realmente, os caras tinham 15, 20 dias pra fazer o carro, velho. E é foda. Eu ia lá e ficava, bicho, vocês vão ficar loucos. Esse cara aqui, bicho, vivia... Paulinho, para com isso, bicho. Vai ficar louco, tem que tocar louco, bateria, bro. Você tem que tocar... Pera aí que a não, peça quebrou lá, eu tenho que trocar a peça e a lataria, não sei o quê e tal. E o prato amanhã grava... Cara, realmente é punk. Você que punk. Põe a mão na graxa mesmo. Punha mesmo. E, cara, eu gosto de carro e continuo mexendo com isso e tal. Mas ali, cara, ficou meio overdose essa coisa. Exigia então, muito, né? Exigia demais. Ou era banda ou lá. Então eu optei pela banda, que é mais cegado, né? É mais cegado. Aí dá um cascalinho pra eu poder fazer meus carros, né, tal. Dona Amanda. Então, os irmãos do Rogério Flauzino agora estão na carreira, tá? O Landau e o Sideral. É. Então, assim, fala de verdade. Pô, qual dos dois você acha que tem mais jeito pra coisa? E qual é o oportunista? Você acha que dois juntos? Acho dois juntos. Bacana. Um dos dois tem que ser oportunista. Não tem problema nenhum. Eu também sou contra o nepotismo em qualquer esfera da sociedade. Mas os meninos são artistas, né? Eles são. O Sideral a gente começou junto. Eu tinha 12 anos, o Sideral tinha 9 anos. A gente começou tudo junto. Ficamos 10 anos, tivemos várias bandas, tocamos em baile, fizemos boteco, tudo o que precisava fazer. E aí eu mudei para Belo Horizonte, formei na faculdade, entrei no Jota, um ano depois levamos o Sideral para lá, para ele entrar no Omeriaco, uma banda de reggae. 4 anos depois o Sideral lançou o primeiro CD dele pela Universal, já lançou o Universal Music. Ele está no 4º álbum de carreira, é um compositor, toca, tem a carreira dele, está aí na luta há muito tempo. O Landau é um pouco mais novo que a gente, o Landau tem 6 anos mais novo que eu. E mora em São Paulo há 4 anos, toca no underground, toca na feira, tá aí na luta e tal, é artista. E eu achei ele bom. Ele teve aqui. E tal, é. Eu ouvi vocês aqui no dia que ele veio, eu achei legal. E o Landão é um artista, cara. Ele é um artista. E aí só depende dele. Agora, de quem só é o Jota? Dele. Quem é o cara que montou a banda? De quem é? O Jota começo mesmo. É nós cinco. Cara. Não, não é. Não, não peraí. É. Quer que não é? A vida não é. Como começou? É, olha o Chico César aqui. Alguém começou. Não, alguém começou. É, com certeza. Alguém, cara, não. Não, alguém começou. A história é curta. PJ... Não, tem um cara... O PJ tio Chico, ligou, quem é o gol PJ ligou pro Marco Túlio e falou, bicho, quero montar uma banda nova. Eu tinha uma banda com ele que tinha acabado. E eu tinha falado que não ia tocar mais com ninguém. Que não queria mais saber. Banda era chato pra caralho. Chato. Mas você tem que tocar, você toca batera, pô. Pois é. Batera sozinho. Mas aí o que rolou? Aí o PJ me ligou, porra, arrumei um guitarrista aí e tal, bacana, vamos montar uma banda. Vambora, mas, bicho, ensaia aqui em casa, vocês vêm. Não enche meu saco, não. Não quer fazer nada, bicho. Eu tô aqui. Vocês vêm, beleza. Aí os caras chegaram, bacana, gostavam, a gente gostava do mesmo tipo de som, que é black music e tal. Começamos a tocar. Martu tentando cantar. Martu tentava cantar. Ele é mesmo, de galã, sempre, né? Aí a gente, bicho, não vai rolar. Vocês caras tocam, não, o cara é bonito pra caralho. mas vamos lá, né? Mas aí o cara toca, o cara é foda, bom compositor, bacana. Entregou. Aí, ele chegou e falou: bicho, eu tenho um amigo que é um tecladista, que é o Márcio. Márcio Bugerini. Esse sim. Pô, vou chamar o cara pra tocar. Eu falei: olha. Perigo. Já tinha um tempo que eu tocava, né? Eu falei: bicho, tem um tecladista em Belo Horizonte que chama Márcio? Que ele já tocou em quase todas as bandas que eu participei. Só que ele nunca foi em nenhum ensaio. Será que é o mesmo? E era o mesmo. E demorou 6 meses ele aparecer. Mas ele pintou na parada, chegou lá. E, cara, a gente O último que entrou foi o Rogerão, então. Foi, a gente ficou um ano aguentando o Marco Túlio cantando. E virou, mesmo? E virou o meninão da banda. É, aí chegou o Rogerão. Puta, como é a vida, né? É. Virou o garotão do negócio. Tá vendo? Virou o Paulo Ricardo. É. Virou o Roberto Carlos. Virou o Paulo Ricardo. Virou. É assim a vida. Aí chegou por último, cara. Né? Paulo chegou Rita. Por último. Chegou chegando, tá? Atrasado. Não, mas deu muito trabalho. Falo em nome da banda. É tudo... A banda lá no Jota é legal, cara, que é tudo dividido legal. Não faz sim, amor, mas o Paulinho, vocês fizeram um show com o Marco Túlio cantando? Não. Só ensaiou, só experiência. Não, eles têm responsabilidade. É verdade. Mas eu entendi. Como é que foi o teste? Como que você entrou na banda? Como vocês procuraram? Não, olha só, eu já tinha visto. Era de dança. Eu tinha visto eles tocando na noite em Belo Horizonte. Cheguei em 93, saí vendo banda. Sempre mexi com isso, eu queria muito. Eu tava trabalhando, né, agência de publicidade, tava pra ganhar um troco. E comecei eu frequentava a noite em Belo Horizonte, nos bares e tal. E vi um dia essa banda tocando com outro cantor, Eduardo Garcia, cantava na banda. E eu falei, pô, e essa banda já era legal. Johnny Quest? É. Já era Johnny Quest. E eu achei muito legal, porque foi a primeira vez que vi uma banda tocando black music, funk, soul, essas coisas. Eu achei legal. Fui na outra semana e tal. E um amigo em comum deles, assim, falou que tinha um cara de Alfenas que tinha chegado, que cantava. E eu fui pro ensaio, cheguei lá, mas era mais um teste. Passaram uns 17 lá, 14, sei lá, eu fui o 14º, sei lá, uma porra dessa. E eles não tinham a menor paciência, a menor vontade de que eu desse certo, não. Cheguei lá, os caras ficaram meia hora tocando, eu não falava. Uma negona que bonita pra caralho. Eu tava de black music, né? Deus me livre. Susto que eu levei agora. Aí eu falei, ó, bicho, eu canto um Ed Motta, eu canto aí. Aí cantei um Ed Motta, dois e tal, mas demorou uns 2 meses pra eles falar que eu tava dentro. Aí um dia... Eles falaram, eu vi eles conversando, eu falei, a demo não, porque tem aquela grana que sobrou, porque tem que fazer a demo. Eu fiquei ouvindo assim, falaram, falta $200. Aí eu cheguei com assim. Tá aqui. Olha, eu tenho $200. Entrei na banda, nessa hora. Barato, hein? Cara, agora o louco é que a gente já tocava. Então, aquele disco que vocês fizeram era meio independente? Quando eles vieram aqui na PAN? Era meio independente, aquilo já era gravador. A gente foi lançado independente. A gente lançou independente e um ano, o disco tinha acabado de sair. A Sony, através da galera do Skank, deu um apoio e aí a gente foi contratado, gravamos disso de novo aqui em São Paulo. E um ano depois que a gente lançou o Independente, a gente lançou o novo com as perucas e aí veio fizeram aqui, com aí o Dudu. O Dudu Marotti, em 96 isso aí. Uma curiosidade é que o Rogério, quando ele chegou pra fazer o teste, cara, a gente já conhecia o Rogério do público. Da plateia. É, mesmo. Esse era aquele idiota que ficava rindo o show inteiro, né? Sempre ria, cara. Eu não, pô, não tinha hold, não tinha porra nenhuma, desmontava a bateria, todo mundo curtindo, tomando todos, né? Marco Túlio pegava a guitarrinha dele, tava ali. A bateria é problema. Aí eu desmontando aquilo tudo, passava, bicho, dá licença. E esse cara rindo. Sempre. Que sorriso, né? Tentando fazer amizade. É. Cara de tonto, né? Só faltava carregar, não, deixa que eu carrego aí. Muito bem. Quer um café? Vamos tocar lá o La Plata? Qual a faixa? Que é, é a faixa número 1 aí, ó. É a faixa. O CD tá inteiro aqui, depois nós vamos dar uma passada pelas outras. Vamos embora, né? Legal. Porra, então vamos ouvir La Plata. Ah, é La Plata. La Plata. La Plata. Eu pensei que era La Plata. Vamos lá, pensei que vocês regravaram. Vai o Jumento, vai o Jack. Então, música nova do Jota aqui na Jovem Pan, ouve aí, ó. La Plata. Opa, tem um. La Plata de Camilo. Tem um chiadinho aqui de. É, vinilzinho. Um salvo. Já gostei, ó lá, ó lá, ó lá. Tem um salvo de besta memútil, cara. Aqui, ó, ó, ó. Olha o vinilzinho, ó. Gostei. Aê! Muito bem, queridos, estamos de volta aqui. Daqui a pouquinho tem mais Jota Quest, novo single La Plata. E agora é hora de Fininho. Opa! Fininho vai falar. Hoje o programa está usado. Hoje o programa está usado, Fininho. É, sempre, hoje Fininho. Hoje está chique, Fininho. Rapaziada de peso aí, ó. É isso aí, Emílio. E para aproveitar o clima do programa, vou dizer que a denúncia essa semana recebeu parte de sua coleção. Está maravilhosa, tá? São peças novas, com tendências, com estilo. Tudo que há de melhor no mundo da moda você encontra na Denúncia Jeans. Então você, lojista, não perca tempo e ganhe dinheiro fazendo ótimos negócios. Vá até uma de nossas lojas de atacado, pronta entrega da Denúncia, e você vai ter, além de uma assessoria, uma orientação na moda, você vai ter toda uma coleção que você vai poder olhar, comprar e levar para sua cidade, para deixar todo mundo bonito e elegante vestindo Denúncia Jeans. Muito bem. E o que é, o que é legal e melhor? Preço, hein, Fininho? É, exatamente. Isso que é bacana. Qualidade com o menor preço do mercado. Isso que é o bacana. E o mais legal, Emílio, é o seguinte, que todos os ouvintes que queiram participar do Robert Virtual, adicione aí no seu MSN, né? Ou, perdão, no seu Skype. Fininho, arroba... Não, Denúncia Jeans. Tá? Antigamente a gente usava um outro, então agora para facilitar ainda mais, para que você... Para ficar mais tranquilo. Para ficar mais tranquilo, Denúncia Jeans. Adicione aí no seu Skype, Denúncia Jeans, que você vai passar aí por uma seleção para participar do programa Pânico na TV como Robert Virtual. É isso aí. E beleza? Qualquer coisa, entra lá www.denunciajeans.com.br. Muito bem, o povo chegou aqui. Tá todo esse tá lindo. Viola, já tá com a violinha na mão. Viola. Todo trabalhado na sofisticação. Olha a roupinha dele. Vamos ver aqui o CD novo. Vai, filho. Todo trabalhado na Colombo. Sem persona, sem personagem. Vamos falar sério agora. É. Bom, estamos aqui com o CD novo, e muito gentilmente é o Master. O que mais que tem de bom? O que tem de música... Boa. Música boa, todas são boas. Tu vai perguntar pro cantor que música é ruim. Só duas, só. O resto é tudo... Só duas? Não, mas assim, tem parceria com o Nelson Motta. Tem, cara, Ladeira. Nossa primeira parceria com o Nelson Motta. Nelson foi lá pra Belo Horizonte. O que tem? Claro, claro. Do quê? Sobre o quê? Nelson Motta. Quando ele veio na rádio, ele falou que teve um show do... Sei lá, um tributo ao Tim Maia, e você tentou uma música. Cantei. E ele falou assim, que você surpreendeu muito ele. Você acha que os críticos, os produtores te hostilizam, acham que você não é capaz de nada, daí quando vê, quando te vê, você prova que você é bom? Que louca. Não sei. Não, eu fiquei lisonjeado demais com quando o Nelson falou isso, que a galera ficou, cara, o cara foi lá no pano e falou bem de você. Eu falei, caraca, Que coisa fina, cara. E eu acho, cara, que nós, a cada álbum, a cada ano, a cada coisa, a gente vem conseguindo derrubar vários preconceitos, assim. A gente, quando chegou, foi aclamado pela crítica, quando chegou no primeiro disco, porque a gente vinha tocando Black Music, uma coisa diferente, não sei o quê. Aí no segundo CD a gente fez sucesso demais, mas bombou mesmo. Sucesso bombou. Incomoda, já dizia. Um milhão de cópias e já tal. Já dizia o velho Tom Jobim. E desde, o sucesso incomoda. Desde então a gente fica aí nessa fica essa historinha. Você assim. Tem que provar as coisas pros caras. Não, eu acho que a gente já tá aí, a gente já é. O que a gente quer mesmo é melhorar, é cada vez fazer melhor, cada vez escrever melhor, cada vez tocar melhor. Mas gravar a escola melhor. Da Nina, né? Mas a vida até do artista. O fim, cara, mas a vida do artista é essa, né? É. Porque o artista em si é um ser muito triste. É um ser triste. Poucas pessoas sabem, eu entendo muito os artistas, porque eu convivo muito, eu sou radialista e eu convivo muito com os artistas. E eu sinto que os artistas são pessoas que precisam da afirmação popular. É verdade. Mas é lógico. Os artistas são mal amados. Não. Cala sua boca que você não é artista. Dá licença que eu tô falando. Isso é uma tentativa de o artista. E você é também. O artista, né? Não, eu sou radialista, querido. Silveirinha. Eu sou. Ele é artista sim. Tô falando pro Silveirinha. Querido. Agora você arrega, né? Querido. Outra coisa é ser mentiroso. Outra africana aí, é? Querido, deixa eu falar. Então o que acontece com o artista? O artista, ele precisa de amor. É verdade. Ele precisa de amor porque ele é um cara triste. Então quando ele entra no palco, que ele sente aquelas 30, 40 mil pessoas aplaudindo, ele é o momento que ele fica feliz. Aí a crítica tem que falar bem dele. Se um crítico falar mal, ele fica muito triste. Nunca tá. Eu lembro que em 2001, vocês ganharam o Mala do Ano. Da Bis. A Bis odiava vocês. Ah, Bis. A Bis. Não. A Bis acabou, né? A Bis acabou. Pela oitava vez. Beleza. Mas é assim. Você sabe que eu tava vendo. Nós estamos aí insistindo. Você sabe que eu tava vendo? O Paul McCartney tava falando pra filha dele. Tem uma entrevista do Paul McCartney com a filha dele que é muito bacana. E a filha dele falando justamente isso. Pô, pai, não sei o quê. Pô, Paul McCartney é o artista mais poderoso do mundo. O artista mais importante do século é o cara mais poderoso. Aí ele falou, filha, a minha vida inteira, todo disco que eu ia fazer e toda a turnê que eu ia começar, eu começava do zero, porque o cara falava, filha, o Paul McCartney não é mais o mesmo. O disco passado vendeu 5 milhões, agora não vai vender mais. E não sei o quê. Então, quer dizer, todo o trabalho... É uma batalha. É difícil. Só pra fazer. Por isso que eu não sou artista. É. Você é uma pessoa que comunica. Só fazer um adendo. Durante essa trajetória artística, quando você subiu na cabeça, falou, vou terminar, fazer uma carreira solo. Já aconteceu isso? Fala a verdade pra todo mundo. Cara, teve uma vez, assim, que eu gosto de falar, porque até serve de... Lição. De lição. Porque... com a banda bombou demais, assim. E aí a gente fez aquela época, ficou muito grande e a gente não sabia lidar com aquilo. Eu até uns 2, 3 anos atrás, cara, eu não, até quando a coisa começou a acalmar mais mesmo, porque a gente entra num furacão e não sabe o que está acontecendo. Você sai lá de Alfenas e bomba, sacou? Eu não sabia o que era crítica, o que era isso, o que era aquilo. Tava preocupado em subir no palco e a gente se divertir pra caramba e tal. Então em 2000, quando rolou aquela parada da Fanta e a gente ficou, pô, ganhou uma bufa de dinheiro mesmo e tal. Gostoso, né? Pô, ganhei dinheiro. Porra, não sei o que. Aí agora ninguém me segura, a vida, né? Veio e deu a chacoalhada, porque a gente lançou o CD Oxigênio, que era o terceiro CD, e a galera matou. Nossa, mas era bom aquele disco. O disco era ótimo. Meu pai falou assim, o disco era bom, vocês que não estavam preparados para lançá-lo. Porque a gente tava com o rei na barriga, o caralho. E todo mundo insuflando isso muito. E aí bombou e tal. Então a gente tinha tudo que a gente queria. Grana, fama, zarana, mas a galera falando mal do principal, que era falando mal da música, falando mal do conceito, falando mal do que realmente importava. Foi naquele momento, rolou uma chacoalhada. Eu pensei em desistir. Falei, cara, não vou ficar aqui pra ficar tomando porrada. Eu achei que era mais fácil, achei que era só pegar o microfone e cantar. Não é, tem muito mais coisa por trás disso tudo. Então, desde lá, cara, desde 2001, que a gente vem tentando realmente ser merecedor do sucesso que a gente faz. A gente faz sucesso, mas a gente tem que ser merecedor artístico dele e tal, e lidar bem com isso. Desde lá pra cá, então, a vida da gente vem ficando cada vez mais legal, cada vez mais cegada, no sentido de que a gente não tem que provar para as pessoas, a gente tem que provar pra gente mesmo. E aí a gente se acerta ali, na boa. Mas por que você acha que a crítica, principalmente, quando você faz sucesso, quando você cai no gosto do povo, cai no gosto da galera, que a galera gosta, fala, pô, legal, compra. E aí, pô, você vai melhorando, você vende 2 milhões de discos, você, pô, melhora, você ganha uma grana, melhora a condição do palco, a luz fica legal, fica um negócio maior. Por que você acha que os caras aí destroem? Você acha que é o quê? O que você acha que é isso? Não sei, cara. Isso é o quê? É uma cultura brasileira? Você acha que isso é coisa do Brasil? É mundial. É no mundo inteiro, assim? É normal. Cara, só leva pedra. Por que é assim? Ó, se você é pequenininho, pro cara acertar uma pedra no céu é muito difícil. Se você é grande, é fácil. O cara mete a pedra e vai acertar, não tem erro. Normal, né, Emílio? Eu acho que as pessoas ficam assim, porra, que sacanagem, essa merda dessa banda, esses caras aí, essa porra, eu aqui ralando aqui, sentado na frente desse computador, não sei o que, esses caras fazem essa merda, fazem sucesso pra caralho, o cara fica irritado e tal. Milionário, assim, né? Entendeu? Mas assim, cada um com seus problemas. O nosso problema é ele é acertado entre a gente, é ir pra estrada fazer boas canções, pra que isso gere bastante show, pra gente se divertir, ganhar nossa grana, e poder fazer um grande estúdio, pra poder fazer mais discos, e vambora. E o trabalho do cara que escreve sobre arte é isso, é estudar a arte, estudar a cultura, ver os novos lançamentos e comparar tudo isso, e escrever bem ou mal e tal, é um trabalho, é um emprego, uma profissão, como a nossa. A minha profissão é fazer canções, não é criticar canções. Então, mas você acha que os caras não entendem? Você não, acha que eu o cara acho que muitos deles entendem, sim. Eu acho que o que falta um pouco eu se fosse para escrever, eu sempre tentaria escrever o que eu achei ruim naquilo e o que eu achei de bom naquilo, para que a gente pudesse se nortear. Muitas vezes você recebe uma crítica que ela sacana de cabo a rabo. Se você quiser fazer um disco ruim, você fala, não, eu vou fazer um disco ruim em nome... Não, a gente pode fazer o que a gente quiser, entendeu? Tá liberado, então. A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas também é a opinião de um cara só, né? É a opinião dele. Não sei, mas o artista tem direito de fazer o que ele quer. Com certeza. O artista arte aí é dele, não é? Ele pode fazer um negócio que você acha ruim e eu acho bom pra jogar. Mas de quem é a arte? Mas os críticos não gostam das coisas são comerciais. Não, não é mentira, isso é mentira. Isso é mentira. Comercial que é bom pra caralho. Caramba, mentira. Não é isso. Isso é mentira. Vai no papo do crítico também. Isso é bobeira. Mas só, esse negócio do comercial, eu acho mais bobo, porque nem pessoa que nem você que vai atrás do que o crítico fala. Porque todo mundo, porque todo mundo quer ter uma opinião a respeito de tudo. De tudo. A banda que eu mais gosto, a crítica não gosta mais. Deixa eu falar uma coisa. Olha só, a gente pode pegar vários exemplos de bandas muito legais que assim... Que quando chegam são extremamente legais, são underground, são não sei o quê. E assim que fazem sucesso, passam a não ser mais. Los Hermanos, o Coldplay, por exemplo, uma banda que, do primeiro, segundo disco, terceiro, maior banda de todos os tempos. Agora é a pior banda de todos os tempos. Quer dizer, então, tem esse sobe e desce, como o Nelson Malta fala na letra do Ladeira, sobe e desce, não para, diz que não cara, é na ladeira que rola o movimento. Qual é a faixa dele? Pera aí. É a 2. É a 2. É do Nelson Malta, pior que a aqui, crítica ó. É a autocrítica. A autocrítica é muito pior que a crítica que nossa própria, é isso que destrói. É tudo brasa? Tudo CD brasa ou tem uma... Tem quatro brasa. La Plata é brasa. Boa, hein? Quatro brasa. De lentinho, assim, uma coisa assim. Põe aí a música número. Acho que é a 6. Mamela Cueca? É a 6. As lentinhas são boas. Mamela Cueca é bom, Jota. Completamente. Essa me chama Paralelepípedo. Falar miséria que também botou as palavras que. Suavizada. Ela é uma balada, mas ela não é romântica. Ela fala da. Fala da vida. Deixa eu acontecer. Paralelepípedo. paralelismo, paraquedas vida, paralelepípedos, paralisando, antiparafuso, paramedicina luta, transfusão sanguínea, paranoia nossa, da nova parabólica. Ó, todo poeta aí. Tá meio. Você que fez a letra? Tá meio. Ele tá meio prejudicado. Baladinha. Então, baladinha aí eu... Não fez balada nenhuma? Tem balada. Qual é? Tem uma baladinha. Qual é a... Qual que é a última mesmo? 40 mais. Banais? É. Não, a outra. Qual que você quer pôr? Tem duas baladas, bicho. Duas baladas românticas. 10. Nota 10. Eu gosto das baladas. Não, é, de, é a outra. Balada é 11. Eu não sabia qual era. É 11. Não, isso aqui é CD, não é, ainda é o sim, demo, sim. É o Master. Primeira mão aqui no pânico, rapaz. Que é isso? Agora começou sim, esse teclado. Agora sim, ó. Vem andar comigo. Opa. Buzelinha. Basta olhar no fundo dos meus olhos pra ver que já não sou como era antes. Eu preciso é de uma chance, de alguns instantes. Sinceramente ainda acredito em um destino forte e implacável. Chique. Pô, tá bom o CD, hein? Gostoso, isso é chique. É, tem mais uma parada. Fala do Ashley aí. Pois é, nesse CD, cara, a gente teve uma participação de um brother nosso, um cara que a gente é fã pra caramba, chama Ashley Slater. Ele é vocalista do Freak Power. Freak Power é a banda do Fatboy Slim. Uhum. E o cara veio lá da Inglaterra, passou uma semana com a gente aqui, participou de 3 músicas e, pô, tem três músicas em inglês nesse disco. Duas delas são com ele. E a outra ele toca trombone. O cara é fera, muito bacana. Deixa eu ouvir a voz do cara. Vamos botar o... Hot Go. Como é que é a música? Eu não lembro o número da música. É 12. 12? Não, é antes. Eu toquei a 1. Essa é boa. A 9. A 9. 9. Vamos ver se é a 9. Acertou. Thank you. coração. Dá pra sentir funk, coragem, tira o pé do chão. Balança o corpo do seu jeito e cante esse refrão. Hot, hot girl. Isso aí, meu irmão. I got a rhythm that is banging like a heartbeat. You could take it if you only had a left hand. Shake your body like it's only made of red meat. I'm hot, to hot to go. That's right, baby. Alright, agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Hot to go. Não desista porque não há derrota. Por trás do desafio existe um homem. E agora nas pedras do caminho sempre existem outras rotas. Hot to go. Hot to go. Bacana, bacana. Muito bem, esse é o CD La Plata. Já deu uma passada aí pra você, vai estar nas lojas. Quando me sai, muito obrigado, sai agora, né? Muito obrigado pelo espaço. Dia 20 de outubro, nas lojas aí. É. É, hoje, primeira mão La Plata aqui pra vocês. É, galera, eu queria dizer, aproveitar o ensejo aqui para agradecê-los, e não só por esse momento, mas porque eu sou um fã desse programa, assista esse programa. Muito obrigado, meu com querido Claudio. Domingo também. A recíproca é verdadeira. É uma parada assim que realmente mudou completamente a onda. Para muito pior. Não, mudou completamente para a onda. Mas esse é o nosso objetivo. E da TV. E é fantástico mesmo. É massa. Fantástico não. Bom, é o seguinte. Vai sair, o CD vai... Não, eu acho legal tocar o CD, porque normalmente, ultimamente, você vai lá e tem música, uma música de trabalho. Fica só aquela. Bacana você contar a história do disco e tal. Nossa, o cara fica... Não é, porque você conhece mais coisa. Não é só uma música. Não, foi ótimo poder mostrar aí. Eu acho legal isso aí de ouvir o CD inteiro da quando vai lançar o CD, né? Já acaba conhecendo a obra, né? Exatamente. Muito bom. Bom, obrigado por vocês terem vindo. Obrigado a nós. Tchau, tchau. Beleza. Tá aqui o Master para não cair em mãos de canalha. Tá devolvendo, né? Já tiramos uma cópia já. Para não cair em mãos de canalha. Jota Quest aqui no Pânico. Na Jovem Pan. Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos nossos queridos Robert, o Alexandre de hoje. Boa, o Alexandre de Jundiaí, obrigado, viu, Alexandre? Eu que agradeço. Gostou? Valeu, você. Gostou? Legal. Muito bom. Muito bem. É o seguinte, hoje teremos o aniversário do Vesgo. Parabéns, Vesgolino. Parabéns. Parabéns. A festa vai ser na Pachá. Exatamente. Tudo na faixa. Na Pachá? Bebida. Vamos ligar, parabéns ao Vesgo. Boa, Vesgão. Boa, Vesgão. Quantos aninhos tá fazendo o Vesgolino? O Vesgo acho que é 29. 28, 28. Tem um menino, hein? 29. 28. Um menino. 28. Quem é que é 20? Então tá todo mundo convidado aí. Não, 27. 27. Uhum. O 28. Alô? 27. Parabéns, Vesguinho. Parabéns, colega. Parabéns. Escarpa. A festa vai ser na Pachá. Muito obrigado. Isso. Estou economizando grana e a MTV vai pagar a festa para mim hoje. Na Pachá? Na Pachá, isso. Vai ser hoje? Não, a MTV está pagando. Eu estou economizando grana. Não estou fazendo nada. Não, eu vou lá na festa que eles estão promovendo. Mas depois, a festa que você vai todo fazer. Mundo não, não queira falar. Ele mandou o convite. Então isso, vou falar. Ele está fazendo de Miguel. Mandou os convites. Obrigado. Felicidade. Parabéns, Esgão. Você é um cara muito legal, que a gente gosta muito aqui no Pânico. Está comemorando esta data. A gente deseja muita saúde, muito sucesso para você mesmo. E agradecer essa festa. Beijo, colega. Maravilhosa, com as modelos. Vai ser bom, bebida. Hoje, às 22 horas, na Pachá. Na boate Pachá. Pachá. Eu vou de smoking. Fique tranquilo. Vá que vai ser bom. Vai ser bem da Maria depois? Não. Da Maria. Mas está aberto ao público ou não? Olha, está aberto ao público. Todo mundo que quiser ir hoje pode ir. Mas vai de táxi porque vai dar muito congestionamento lá. E depois o Rave da Maria no apartamento do Vesgo. Isso, o Rave da Maria. Rave da Maria. Que já matou. E o povo querendo bater no Vesgo. Rave da Maria, né? Sucesso. Parabéns, Vesgo. Parabéns. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Muito bem, hoje é aniversário do Vesgo, então. Eu acho que tá, se é pra tu, não é pra todo mundo, é pra todo mundo. É fechado, não, não, não, não. É, deve ter um lugar reservado pros convidados dele. Mas você fala que é amigo do Vesgo, é. Essa possibilidade. Aí, então hoje às 22 horas, é isso aí. Na boate, Pachá. Vamos embora? Vamos embora. Tomorrow ao People. Amanhã? Amanhã, Malu Magalhães, ela está concorrendo a 3 prêmios na MTV. Quem é Malu Magalhães? Aí você vai me perguntar, quem será a Malu Magalhães? Uma artista, uma menina promissora? Ela compõe tudo isso. É uma Como é que é? Malu Magalhães é uma menina que canta muito, diversos ela sucessos. Compõe. E ela compõe. Nenhum sucesso de Malu Magalhães. Taven in the River. Como é que é? Nossa! Taven in the River. É tá louco, sucesso cara. Total. Tá no YouTube. Joga lá. Denver in the River. Denver in the River. Você pode estar no YouTube, tudo tá. Deixa eu falar. Vai falar o Google ali, ó. Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. O Google tá louco. Tudo tá no YouTube. Não, Bola Visita tá no YouTube. Entendeu? Tudo tá no YouTube. Mas daí conta o número de ascensos. Você sabe disso. Você trabalha com hip-hop, qual deles? Como é que é? O que conta são os números de ascensos. Quantos ascensos tem? Eu nunca ouvi falar. 1 milhão. Eu também não. Joga agora no YouTube. Você vai se divertir. 1 milhão tem lá o. Silveira Bolt. A chequinha da Samambaia tem 5 milhões. Até aí é a mesma coisa. Sim, é um sucesso. Quem é? Zé Google ia falar. Zé Google. Zé Google. Então é o seguinte, é uma menina que ela foi descoberta no programa do Jô Soares. Ela tem 14 anos e canta rock, tem um estilo próprio, diferente. Todo mundo sabe. Com gaita, com violão. Você gosta dela? Ela é muito boa. Tem 14 anos. Ela é muito boa. Ela tem umas estrelas no rosto. Ela nasceu onde? Ela canta. Ela é novinha. E tá, tipo, já no show business, na parada. Não, tá uma loucura. É, ela vai tocar no festival. Inclusive, a data que a Madonna queria no Morumbi não deu por causa dela. Ela vai ser ela já tá menos pessoal. É verdade. Se o João for homem, você vai falar na cara dela amanhã gorda. Ela é criança, tá assim. Não sei nem quem é, velho. Veja homem, não fala por trás. Vocês vão falar na cara da minha. Agora pronto, agora. Vocês estão falando com a mulher um regaço. Eu vou chegar na cara dela e falar, maluco Magalhães, o Bola falou que o Morumbi tá reservado pra você. Por quê? Ela vai fazer show no caminho. Você falou que é um sucesso. Ela é um sucesso. É onde? É onde? É. Fala uma música. De crítica. Fala uma música. É. Tá? Fala uma música. Fala uma música do sucesso dela. Peraí, deixa eu falar. Eu não aguento mais ouvir. Mas, gente, só um minutinho. Vamos comportar aqui. Peraí, Zurita. Os caras, tudo é sucesso. Deixa tudo. O Zurita tomar o controle. Deixa eu falar. Tadeu Magalhães é sucesso também. Só um segundo. Ah, o inferno. Só um segundo. Deixa eu falar. Posso falar? Vocês me dão uma palavra ou não? Opa. Vocês me dão uma palavra, mas... Por favor. Vocês calem a boca? Fica à vontade. Você pode falar o que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é iludir o seu público. Eu jamais iludi o meu público e eu acho que meu público é algo que o ouvinte cativo do programa sabe da nossa ilha. Você falar que isso é um sucesso é uma falácia. Ela é uma mentira. Por que não é sucesso? É Google. Você pode falar. Ó, que 16 anos de idade ela faz mais show que o Bola. Ela mais é apresentação boa, que o Bola. Ela tanto ela show, meu Deus do céu. Dá licença. Eu sou um artista aí. Posso falar? Tá tão constrangedor. É. Aqui. É. Chama 5 pessoas ali de fora do estúdio. Chama todos os estagiários. Vem na Riguda. Chama, não, não. Pega aqui, ó. Pega aí. Pega aí. Ele vai combinar com os caras já. Vem aqui, ó. Vem cá. Manda o Zé Google. Vem cá, chupou. Peraí. Sem gritar, Gabiru. Sem gritar que você tá no... Quem é Malu... Como é que chama? Malu Magalhães. Malu Magalhães. Quem é Raiz? Radialista. Quem é Malu Magalhães? Malu Magalhães? Quem é Malu Magalhães? Um radialista famoso. Quem é Malu Magalhães? Emilio, desculpa, mas eu não conheço. Você tá vendo, seu trouxa? Vamos ver. Ah, vem ver esse maluco pra você. Chega, amanhã tem mais. Trouxe. Tchau. Terminou! Já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem almoçou, pode aproveitar e sair pra cá! Tá bom mesmo!